Meus respeitabilíssimos e confortáveis ouvintes, muito boa tarde. Aqui está falando a honesta e corajosa boca do locutor sobre chefe da PRK-30, Megatério Naval de Alicerce, o único locutor que já mordeu a língua mais 10 vezes sem ter tido hidrofobia.